Estabilizado Miguel Hélio da 385. Na 385, contata com a torre 1-1895. Torre 385, ó. Torre Salvador, bom dia, da 385. Bom dia, pouso pistão zero, ventura 30 graus, 0 nós. Pouso, pistão na 0, tá 3. Controle Salvador, é o Azul 2796? Possível. Está passando a garota Aristica, possível nível final 170 para a gente? Autorizado, 170, o Azul 2796. Obrigado, para 170, valeu. Direito 219, então, 3859. Solo, bom dia, tá presente, 359. Bom dia, segue via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, para o 4, na frente. 2796, passado 60 milhas nordeste do VR de Salvador, o serviço radar está encerrado. Chama o controle Aracaju em 120.3. 1203, obrigado, azul 2796. Gol 2196, informação é aquilo para Porto Seguro. 2196, bom dia, aquilo confere, autorizado Porto Seguro, reator Whisky 50, pós-conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída da El, Leda, após Bidev, aciona 5141. Controle 120 decimal, então. Gol 2196, autorizado o Porto Seguro via Upper Whisky 50, rota do plano de voo, decola da 90, curva direita, a nível 360. Saída da Euleda, voo Bidev, transponder 5141, controle 20 decimal 8. Estou usando 9 correto, no portão 62, reporte para o pronto. Chamarei, posição 62. 710, bom dia, informação quilo, aguarde coordenação para o nível 360. 9710, pronto, Robert. Canal 9710, autorizado Cuiabá, via Pesulo 17, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfeito saída Arbor, Elefa, aciona 5154, controle 120 decimal 8. Sete no zero, detenimento correto no portão 10, reporte quando pronto. Salvador Azul 4299, bom dia, informação Kilo Campinas 3 a 4. 299 Campinas 340, pronto, Fábio. 300 para Campinas, por gentileza, na sua escuta, pronto, Fábio. Gente, 4299, será coordenado 300, abarre. Ok. Canal 7-0 no 10 autorizado, time táxi. Azul 4299, pronto, Robert. Pronto, Robert. Azul 4299, autorizado Campinas, via Pesulo 10, após conforme rota, nível autorizado 300. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5123, controle 120, decimal 8. Campinas, nível 300, pista 10, primeira curva à direita, perfil de Dael, Leda, Motiva, é perfil 10, conforme a roda passa. Transporte 5123, o controle 1208, onde está 3-1. Azul 4299, despejamento correto no 2, está em plano. Para o voo, janela 6312, entra aqui o Lopá na Recife. Oxalé 6312, bom dia, informação Kilo, pronto, cópia. Pronto. Oxalé 6312, autorizado Recife, conforme rota, nível 350, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5162, controle 120, decimal 8. Usado o 5350 da colada 10.2, que é da Pouca de Amicádio. Responde 5162, controle 208, 63, 1.2, 3. Xena 63, 1.2, fechamento correto, reporte quando pronto. Para o táxi, dá 9710, 176 bordo, 4 horas e 55 de autonomia, está na Goiânia. Está 9710, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia, até o ponto Esfera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1021, bom voo. 021, Pátio 1, Índia, ponto Esfera, 295, obrigado, está 9710. Alô, voo 2196, pronto para puxa esse navio, puxa meia dúzia. 2196, no meia dúzia, aguarde. Mantendo posição, aguarde. Aqui Romeu Alfa, bom dia. Informação Quilo, confirme destino. Finlândia? Cima radial? Doutor Salvador, bom dia, Azul 2590, ciente da Kilo, livrou o 210 para o 150. Azul 2590, sem identificação. Isso não tinha revivo 050, autorizado a chegar da Mari. 050, autorizado Mari. O azul 2590, autoriza o vapor de Duna? Vale. Então, torre 118, decimal 95. Confirme a mensagem. Ultimar Eke Alfa, prossiga em regras de voo visuais, decida critério, informe a 40 milhas de Salvador. Ingresso via corredores. 18-95, Mike Romeu Alfa. Paulo, bom dia, da 3304, informação é aquilo, posição 07, solicita 360, Brasília. 3304, moita enxuta, preparar bor, elefa, bom dia. Sim. 2196, no 62, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame para o táxi, 2196. Salvador, bom dia, tá 9710, ponto de espera 10, pronto. Tá, 9710, autorizado a linha de colapso, tá 10, vento 170 graus, 109, ajuste 1021. 021, a linha de colapso, 10, tá 9710. Azul 2780 para a descida. 0, décimo até 060, chegada Mari. 060, 2780 Mari. 150, azul 2590. Correto. Porém, fura autorizado, descida para o 050. Viva, 050, 2590. dia, Paulo Castro. Aproveite 2 horas, 50 minutos. Até na hora tarde. Dois 1091, ponto de espera, corre 1 no 8, destino 95. Ajuste no 02 1. Livre táxi, ponto de espera, Índia 2 95, partida 1 no 02 1. Algum 2 1 9 6. Bom dia, até 970, decolou, sentido Arbor. 970, contato Randa, decolagem, suba via Arbor para 360. Diablo, nível 360, 97 no zero. Salvador, bom dia, 103663, tem que informação aqui, leva autorização para Guarulhos. IV63, Guarulhos, número 2, cópia, se prepara, seguida da EL, Leda Monte. Caiu, Leda Monte, vai ser o nosso. 3304, copia? Não, cópia. 3304, Brasília, autorizado, nível 360. Decola da 10, com primeira curva à direita, subida à árvore, após uma posição elétrica, acerta o pêndulo 17. Aciona 5166, controle 1208. 11-0, chama estabilidade no curso do localizador. Gente, 2000, acumular estabilizado, azul 2590. Deixa eu acionamento. Pará. 3663, então, pronto, copia? Apenas, pronto, copia. Guarulhos autorizado, nível 340, uniforme azul 10, Tango, Bravo Eco, Tabaté. Decolando da 10, com o primeiro curva direito, no perfil da EL, Leda Mótima. Aciona 5165, controle 120, decimal 8. Autorizado, 340, São Paulo, Guarulhos, compõe o plano, perfil 10, decola da 10, para a direita, da EL, Leda Mótima. 12080, com o telefone de colagem. Só confirma o código de telefone copiado, 3663? 5165. Correto, chama pronto, puxa acionamento. Chama é para puxa acionamento. A minha 3191, bom dia, 6 daquilo. A 3191, aciona identificação, desse mantém o nível de voo 040, 32, chegada bom. 040, chegada bom, chama é 3191. Fine, just a minute, copy. Obrigado. Agora no 021. Azul 2780, desce para 3000 pés, altimetria em Salvador, 1021. 3021, 2780. 208, bom, 2196, obrigado. Bom dia, bom trabalho. Salvador, gol 2196, perfil Adael, passando 1.800 metros. 2196, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360, saída do Adael. 360, Adael, gol 2196. É possível voarmos Leda, gol 2196? Pois 2000 pés, autorizado voar Leda. autorizado, né? Michael no Alfa, Tony me escuta. Gente, não é remar por conta de risco, chame de decolagem. No final da ano zero, azul 2590. Azul 2590, complete de aproximação LS para 10, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 2895, boa. Azul 2780, desce para 2000 pés, livre LS para 10, chama estabilizado no posto e localização. 2000 X-ray, reportará 2790. Final de 7 milhas estabilizado, LS do Nozano. Azul 2590, bom dia. Ajuste 1021. Pista 0, pista 1-0 livre, pouso autorizado, vento 190 graus, 0629. Sente o azul 2590, autorizado, pouso 190. Azul 4209, livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 021. 1021, Índia, pronto no ponto de espera, direção 4209. 6312, tem que era 9 da Azul, livre retaguarda, livre puxo no 03. Pode ser, 6312. Boa, falta 3304, no 7, puxo, vai estar confirmando, portão 07? Afirmo. Livre, chama táxi 3304. Táxi 04. De Vera Cruz, Golfo Mike Alpha, prossiga via corredeira. Caixa prego após Vera Cruz 2 e logo após Interlagos. Papa Zulu, São Vitor Azul. Have the Flight Planter Hotel, Hotel Sierra 001. Is the same request? A gente acompanha com 110 nós ground. Reduzindo de milhas da 7. Reduzindo, 2780. Hotel, Hotel Sierra 001. Gente, Sierra Bravo, Bravo Echo. Flight Level 340. Vera Cruz Lu 41. Until position Papa. India, Romeo Echo, Sierra, Pires, and NASA, Kodak Flat General. Take off runway 10. After take off, left to turn with Momo, departure, Mike Oscar, and Exelon transition. Echo, Sierra, Lima, Uniform, Mike. Call code 5127 and Salvador, departure, frequency 120.8. Espera 1-0, visual táxi na CUT 4299. Gente, o azul 4299, tráfego adicional da companhia ATR a uma milha do externo, tem condições de alinhar e decolar tão logo autorizado? Negativo. Gente, então mantém o ponto de espera aguardando o sequenciamento. Gente, na CUT está no ponto de espera aguardando, 4299. Torre Salvador, bom dia, 2780, estabilizado, baixar travada. Bom dia, Azul 2780, ajuste 1021, continue aguardando pista 10 livre. Tráfego da companhia agora conta o final. 2780. Is the same departure, Hotel, Hotel Sierra 001. Seria o Mike Romeo Alfa? Confirmado, Mike Romeo Alfa. Gente, o Mike Romeo Alfa se afasta quantas milhas, Salvador? 90. Tower 118.95, última 071021. O nosso aguarda transferência. Roger. Bom dia, controle bom no 63, já. Pois 0, sendo identificação, desse mantém a nível de voo 050, autorizado a chegar na margem. 050, margem. Vai. Alfa Sione 5155. 5155, acionado, Mike 19. Suficiente. Azul 2790, solo 0529, bom dia. 2590, boa. Azul 2780, pista no 0, limpo pouso autorizado, vento 1, 80 graus, 0530. Pouso autorizado, pista no 0, 2780. Azul 4299, após a TRLR, mantém pista no 0. Assistente após o pouso da aeronave na curta final, alinhe e mantenha no 0 azul 4299. Rolando, 2196. 196, Recife agora em 251, alternativa 33.95. Ok, Recife 251, 3395, 2196. Michael Mel Alfa, transfere controle agora no 208, bom voo. Valeu, vamos lá, um abraço. Salvador, bom dia, é o papapá Michael Mel Alfa. Papapá Michael Mel Alfa, prossiga em regras de voo visuais. Informe ligando a CTR Salvador e quando possível se estima de pouso. Estima pouso 21245. E estima mais 40 minutos da presente. 2, 4, 5, 4. Alfa 3.663, livre puxo, mataram. 0, desce para 2.003, última transformação 0.2.1, forma estabilizada no curso do localizador. Autorizado, procedimento ILS X-Ray, pista 1.0, informará estabilizado, descendo para 2.021, oceanário 1063 do Nuno. 3.425. 304 da ação, livre impacto, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1.895, ajuste no 0.2.1. Índia, ponto de espera, 2.95, ajuste no 0.2.1, está 3.304. Alfa. Alfa. Alfa. Está voando direto para o destino? Continuo, mano. Conforme o plano, radial 355. 299, decolagem autorizada. Pista 1 a 0, vento 180 graus, 0612. Decolagem 1 a 0, pista 1420 graus. Está por ditar para o seu decolação de voo livre de formações? Apenas, sou liminar. Autorizado direto TAP para evitar as formações, 1630. Tá, 1630. Até 1630. Controle Salvador, autoriza o prodo externo para o cenário 6309 da presente? No ONU, está sob vetoração para interceptar o curso do localizador. Curve agora à esquerda para o 1960, em forma estabilizada. Estabilizado, cenário 6309. Azul 4299, decolada 09208, bom voo. 08, bom dia, obrigado. Luna, complete curva esquerda para o A145, chame estabilizado. A145, à esquerda, informará estabilizado. Chamar 63 do Nuno. Transfere Medaião. 4299, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível de voo 300 após cruzar 2000 pés, voo direto Leda. 4300 após 2000 direto Leda. Pouco Macau, prossiga vergonhadores, Vera Cruz Interlagos em Pão e Paripe. Opa, Michael, última trem Salvador no 021, mas tem essa regra de provisões a 1500 pés. Mateira 90, tá 3304. Salvador no 021. Comer 21, 3 de pé, defesa. Mike Romeu Alfa. Aqui é o meu Alfa, sequência livre do X45 para correr na construção dos locais e para informação de voo e alerta. Monitora a sequência de Recife em 2085, alternativa 25-45, Mike, Romeo Alfa, serviço radar exato. 25-45, alternativa? Confirma só a autonomia alternada 3.666. 4 horas e 20, confirma. Livre táxi, site principal e índia, ponto de espera, torre no 895, ajuste 1021, TAM 3.663. 3.295, torre no ponto de espera, 3.663, boa tarde. 3.1. 3.1, complete a aproximação ILS e chame a torre salvadora, frequência 118.95. 895, Chanel 6, 3.1. Salvador, Rodrigo, Chanel 6312. 6312, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 350, sei da PUC. Salve 350, poderia voar Conde ou Aracaju, tá presente? Pode cruzar 2.000 pés, voe Jama, 6312. Fone 3.000? Após 2.000. Direto. Ok, 2.000 já, 302. Guardando a pistola zero livre. 621 aguardando a chanel 639. Mari Saberava autorizado no meu pé. Decolando do Imar comprou o risco de coordenado controle. Aciona 0137, controle no 208, torre no 895. Approve until holding short runway 17 via Oscar. Call me ready to take off. Ultrassone. 0137 é possível ver? POV. 0 único, ajuste 1021 agora com a torre 1895 também de Bravo. Alô, Salvador, bom dia, tem 3859, para a cópia Curitiba. 3859, bom dia, que eu não confere. Curitiba autorizado, nível 360, decolando a pista no zero com a primeira curva à direita na subida árvore, após a posição LF, intercepta pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5171, controle no 20.8. 304, árvore elefa, passa 1600. 04, contrato radar na decolagem, suba via árvore para o 360. Árvore 360, tá 3304. 3, autorizado, alinhar e manter a pistão na zero. Alinhar e manter no 0, 3.66. 9. A 30, tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas. mesmo rumo, mantendo 1.500 pés, prosseguindo em regras de voo visuais para Salvador sem interferir com sua aproximação ao instrumento. Instrumento é um TL3, 1.0. Sente, vem 3.0, vai seguir 3.000. Correto, a livre aproximação LS desce para 2.000 pés, altimetro permanente 1.021, nós chamamos estabilizado no curso do localizador, 1.630. 2.000, descendo, porta de lock. Já 3663, decolagem autorizada, pista 1.0, vento 1.80 graus, 089. Descendo 1.0, já 3663. 6311, Alfa e Juliette, que 02. Alfa Juliette, que 2, funcionário 6309. Que mal 9. Centro Recife com 251, alternando 3395, 4299. Mike Alfa, informe visual com campo na rota 2. Olá. Salvador, o Chiné 6312 pode voar Aracaju? Aguarde, 6312. Obrigado, voar Aracaju. Aguarde. Aguardando. 10, 630. Foi no 630, complete a aproximação ILS, chame a torre Salvador, a frequência 118, decimal 900. 900, boa. Controle Salvador, bom dia, alta 3663, Nadael. 3663, contato Nadael, decolagem, aproximação no voo 340, pode cruzar 2.000 pés, voo direto Leda. Para 340 após 2.000, lendo da 3663. 089. Dele pode. Confirme chave no final. Mídia Serra positivo. Sente, não chove sobre o campo, pista seca. Certo. Calma, já bravo, tudo bem. Confirme por gentileza quantas milhas se afasta? Paciente, acionamento por conta e risco na IMAR, chame decolagem. Comunicação, de novo, legal. Aguardando. Rota Serra 001, clear to line up and wait, one way, 17. Salvador em 1 no 8, 1 no 9. Torre Salvador, Golf Mike Alpha, rota para revisão com 7. Golf Mike Alpha? Afirmativo, Golf Mike Alpha, na rota para revisão com 7. Gente, aporte vertical da rotatória, Golf Mike Alpha. Vai formar na vertical. Tá bem. 3859, vire puxa, mandate. Rotatória, o Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, final no 7 autorizado, reporte através da irmã. Tomar através da irmã, Golf Mike Alpha. 6630, no solo 19, ao livrar à direita 219, bom dia. 219, bom dia. Rotor, rotor, CA 001. Clear to take off runway 17, wind 160 degrees, 08 knots. To take off runway 17, wind 160 degrees, 08 knots. Bom dia, voo 1630, livramos. Bom dia, voo no 630. Voo no 630, bom dia, Alfa Juliette 508. Alfa Juliette 08. Sierra 001, Airborne at 21, follow the departure 120.80, have a nice flight. Copy, say again on the frequency please. 120.80. Copy, 120.80, so long. Wolf Michael, pouso autorizado pista 97, vento 960 graus, 09 nós. Pouso autorizado 97, Wolf Michael. Só o Índia Bravo, não escuta? Só o Índia Bravo? Oi, Charlie 310 já superado. Decolagem por conta e risco no mar. Vento 160 graus, 109, estamos de Bravo. Alternativa 3395, está 3663. Recife 251, 3395, obrigado. Salvador Departure, Hotel Cira, Hotel 001. Hotel Cira 001, Redecant Tank and Departure, climb maintain flight level 340 via MOM Departure. Roger, climbing 340 via MOM Departure, 0001. Confirm right turn or left turn? Start left turn. Controle, bom dia, Papa Romeo, Tango, Índia Brava. Bravo, prosseguindo, Índia Brava, Visualize 506, não escuta do controle. Na sua permanente, Tango, Índia Brava. Mike Alpha, aos 23 no solo, à direita, frequência livre. Bom dia. Eu fico no aguardo pela aproximada de pouso. Aproximada de pouso 1340. Estamos de abraço e chamará no limite da CPR. Entendi. Solo 3299 para o táxi, autonomia 0436, Guarulhos, com 153. 3259, de táxi via Índia, posto de espera, torre no 895, ajuste 021. De táxi via Índia, posto para a 2159, Torre Salvador, bom dia. 3259, consultar 1-0, pronto. Tem 3259. Autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 1-7, 0 graus, 089, ajuste na 021. Alinha e decola pistão na 0.